confiante demais. Nem percebeu que nós dois juntos já não somos mais aquele exemplo de casal pra outros casais. Nosso amor tá ficando pra trás. Pare e pensa um pouco, será? Daqui uns anos vai querer ouvir do povo que outra pessoa é dono desse meu sorriso bobo. Onde viu pedra, ele enxergou ouro. Não tô te avisando, nem te ameaçando. É que eu te amo, te amo, te amo. De uns tempos pra cá, dessa relação.